Nazária da Zária, Nazária da Zária, Nazária da Zária. Eu moro perto da praia. Tô de olho com os cachorros, dei play, fumando candia, ouvindo um amigo lembrando pai, compondo um samba, a luz na copa das árvores. Ela paira sobre areia, sereia, não seria a palavra. Soaria fácil demais, ela me fala da deusa. Ela encarna essa natureza que me atrai. Se é do firmamento que se cai por um bem querer, serei ao seu lado, buscando no incerto. Eu preciso saber qual o nome dela. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Qual o nome dela? Luz bela, luz bela, luz bela, luz bela. Bela luz. Luz bela, luz bela, luz bela. Hoje tá um doce, amiga, tu trouxe, ela é tão free. Soce, mata um monte de bicha ruim, passa um movie, taço de um bom vinho. Pulso, fita do senhor do bom fim, de tarde um solzinho. Nesse bronze, deixa de bom vinho, low profile. 50 mensagens, fingindo que nem vim. Off, sushi, curto, sexy, hot, fica foda nesse shortinho. Só pra dar o toque, esse corpão dorme lá que é meu pack, esse kiki. Amo quando vem nesse pique, maquinha de fita, sapeca. Sente firmeza no fit. Tô de rolê com os cachorros, deu play, fumando candia, ouvindo um amigo lembrando pai, compondo samba, a luz na copa das árvores. Ela paira sobre areia, sereia, não seria a palavra. Soaria fácil demais, ela me fala da deusa. Ela encarna essa natureza que me atrai. Se é do firmamento que se cai por um bem querer, serei ao seu lado, buscando no incerto. Eu preciso saber qual o nome dela. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Qual o nome dela? Luz bela, luz bela, luz bela, luz bela. Bela luz. Luz bela, luz bela, luz bela.